2-2-2-4, solos D7, livra direita, axi alfa, quilo, passe 3, 5, Romeu, posição. Taxi via alfa, quilo, Romeu 3, posição, confirma posição, posso ver? Fredo 2-2-2-4, posição 5, Romeu. Posição 5, Romeu, 2-2-2-4. Olhe, Salvador, boa noite, Passaredo 2222. Passaredo 2222, aciona a identificação. É, autorizado via chegada à MAN, reportando ponto ideal de descida. Bem, identificou, chegada à MAN, reportando. Tá no ideal, 2222. Passaredo 2222, autorizado nível 050. 050, 2222. Mais Bravo Romeu. Mais Bravo Romeu, som. Mais Bravo Romeu, estacionado 2010, solicitando autorização de reboque até a remota 14 do pátio. Autorizado o reboque, reporta o terno. Mais Bravo Romeu. Porta terno, Mais Bravo Romeu. Passaredo 2222, desça para 2000 pés, ajustando a zero no meio, autorizado em elétrico, tray, repasse estabilizado. Desce para 2000, chamará estabilizado, 2222. Passaria 2222, desvia à esquerda. Passaria 2222 por quantas milhas? Não, só umas informações aqui por 5 milhas, 7 milhas. Toque já volta a estar. Passaria 2222, ciente. Boa noite, é o passareiro 2228, gente da Delta, para a Vitória da Conquista, quando possível, por gentileza. Passareiro 2228, autorizado, Vitória da Conquista, rota de voo, Alefa, piloto direto, nível 180, saída boa 1, transição Alefa, primeira curva direita, transponder 5422. Passareiro 2228, para a Vitória da Conquista, nível 180, seleção Arbor 1, transição Alefa, no nível... Primeira curva direita, responde ao 5422, confere. Fechamento correto, confirmando na rota pós-elétrica, o piloto direto, reporta push. Passaria 2228. Sente na roda proposta, reportará o push. Qual é a ação, seu passageiro 2228, não cumpre o gradiente ATC? Sente, repassar a informação, gradiente. Claro. Mano, cumpre a restrição inferior da carta, viu? Passaria 2228. Então tá bom, cumpriremos então, obrigado. Mike Bravo Romeu, reporta término do reboque, um bom dia, Bravo. Bom dia. Azul 6908, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajustando zero no meio, direto e TAP. Então, azul, passareiro 2228 para o pushback e acionamento. Atalha 2228, autorizado, sem táxi. Encontrar o táxi, então. Tomando um passageiro 2228 acionado próximo para o táxi, estamos com 35 a bordo, 4 horas e 30 e alterna Salvador. 3228, autorizado táxi em Índia, porta ponte cara dando 0, pronto, que legal no 0 no meio. Pela Índia na porta da 10, ajuste no 0 ou no meio, passageiro 2228. Frequência 118, decimal 95. Decimal 5, 2222. Torre, passarei 2222, fui LS, baixar travado. Passarei 2222, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus e no 2. 2222. Mandou 3520, boa 220, pronto 50, informação Delta. 3520, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajustando 0 no meio para o ditado. Identificou, pode, qual é o número nosso para posto? Pode igual o ICN ou 3520? Número 3. Gente, então etapa na proa, 3520, se possível a gente busca, né? Autorizado ILS. 6908, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2016, alguns conselhos no ILS, 6908. Então 3520, autorizada por Odiduna. Duna na proa, obrigado, 3520. Autorizado a linha manter puxando zero. A linha mantém a puxando zero, certo. Três, dois, dois, dois, dois. Sala 03, livra direita, taxi alfa, quilo pátio 3, posição 5 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição, Cico Lima, Passarelo 2222. Passarelo 2228, grato. Grato e bom serviço. Controle de Salvador, muito boa noite. É o Passarelo 2228. Passarelo 2228, subindo, mantém nível 180, saída árvore 1 sem restrições. Atenção para o nível 180, árvore 1 sem restrições, Passarelo 2228. pode voar Alefa, ou Passaredo? Passaredo 2228, após nível de voo 090, autorizado Alefa. Após 090. Reaproa Duna, pode descer para 2000? 3520, reporta, reaproa Duna, e será autorizado. Azul 6908, chama a torre, frequência 1918, decimal 95. Azul 6908, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 129. Então, 3520 autorizado, 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 908, Solo Zulu 2, Libra direita, taxi Alfa, Kilo Pate 3, 3 Lima, posição. Alfa, Kilo Pate 3, posição 3 Lima, Zulu 908. Autorizado, LS, passa estabilizado. Camarada, 520. Controle, bom dia. 3170, informação, Delta. 3170, aciona a identificação, desça para 3000 pés, ajustando 0 no meio, direto Duna. 3000 pés, 1016, direto Duna. 3170. Controle, Salvador, passarelo 2229, passou 090, com plano de alerta agora, senhor. 2228, afirmativo. O 3170 vai ter que fazer um pequeno desvio à esquerda, por 50, 10 milhas. O 3170 reporta na proa de Duna. Reportaremos. 3520 estabilizou? Agora estabilizou no X-ray 3520. O 3520 chama a torre frequência 198.95. 295, boa. Control, good evening, Argentina, 1910. Crossing 220 to 170. Argentina 1910, Scott identification, distance 4000 feet, QNH1016. Fly direct to Tati, reception. Fly direct to Tati, reception, and descend to 4000 feet, QNH1016. 220, Solar 20, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3520. Bruno, aprendido, Natan, 3170. 3170, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estabilizado. Desça 3170. Passaredo 2228, chama Centro Recife, frequência 1 no 2000, decimal 0, alternar 1 no 28, decimal 8. 1260, 1288, grande e bom serviço.